120 a bordo, voo no 940. Autorizado táxi, ponto de espera da 190, via Alfa. Destaca, via Alfa para o ponto de espera da 190. Chama torre 118.6, o voo no 940. Com 8 decimal 6. Chama torre no ponto de espera, no 186, voo no 940. Aos 5 mais. Autorizado por Cita 10, gol no 776. Torre Gondo 940, boa noite. 940, mantenha o ponto de espera, boa noite. Mantenha o ponto de espera, 940. Prossiga. Cal 4, pushback a 2. Autorizado, chame pronto pro táxi. Chamar. Ali mantém 940. Ali mantém 940. Sete meia, som 247, livre a direita, 219, som. Direita, 219, 776. Fala, gol no 776, boa noite. Noite, autorizado táxi até antes da Juliette via Alfa. Táxi. Alfa, até a 3 de ar, 5 para 7. 940, livre decolagem, vento 170, graus 5 longe. Livre decolagem, no voo 940. 4, 0, decolou 50, controle 19, decimal, 3, 5. 19, decimal, 3, 5, muito obrigado. Sim, né? O Gol 2, 5 minutos, pushback, deve ter autorização? Gente, instante. Guarda. O Gol no 7, próximo às 10. Aguarde, porque pode ingressar aí pela Juliette à esquerda e quando o Webjet sair, ingresse para o portão 02. Juliette, depois o Webjet sai para o 2, afirmativo. Web 6708 para o táxi com 130 a bordo, 3:20 autonomia, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto de espera. É, Índia e Alfa, ponto de espera, 1-0. Índia e Alfa, ponto de espera aí, da 1-0, tá pronto pra copiar. Só um instante. Recife, 290 autorizado. Upper, Whisky 58. Decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição na Caju. Controle 1-9, decimal 3-5, torre 1-8, decimal 6, transponda 5-5-4-6. Ok, 2-9-0 então. 5-8, sai na Aracaju, curva direita, curva esquerda, né? E o controle 119-35, o transponda é 5-5-4-6, o F. Correto, transferência. Transferência. Torre Salvador, boa noite, F6708, ponto de espera. Decola o Webjet 9-4-0, prossiga. O centro solicitou que após Dael, o senhor foi Leda e após Leda, Eudes. Dael, Leda e Eudes, sente. Não, 4-0. Solo com 2-3-3, puxa acionamento, no 06. Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame o táxi com 2-3-3. 988 e alterna 133-25. 288-3325 ou 949. Objeto 6708, contato radar na decolagem, saída PUCA, suba nível 290 e troque o transponder para 5546. 5546 está acionado, senhor. Está recebendo o transponder do objeto 6708, senhor? Agora sim. Abre. Poderia fazer um contato em 1, 2, 3, 4, 5 em alguns instantes, só vou lhe confirmar a hora exata, um momentinho. 4, 1, 2, 7, 3, 514, alterna Campinas com 3 horas de planejamento. Autorizado o táxi, ponto de espera 1-0, transferência, POB novamente. 114, ponto de espera 86, 1, 2, 7, 3. Gente, transferência. Obrigado, bom trabalho. Ah, confirmaram a autorização para o 273, não pegou ainda? Só um instante, 73. Pagando. O Golf, Quebec Golf, a frequência é 1, 2, 3, 4, 5. 73 com fins, 360 autorizada pelo ISC 58, saída Gole transição Gonza, controle 1.9.35, transponder 5551. 360 autorizado, pelo ISC 58 com fins, Gole Gonza, saída 1935, controle 5551, transponder 1.235. Correto, no ponto de espera, transferência. Salvador, good evening, 3195, 3197. 3197 com Galeão, Flight Level 3608 clearance. Vai ser do Heavy Expect FAD? A few minutes, wait. Ok, thank you. Autorizado, linha de colapso 1-0, vento 1-60 graus, 5 nós. Decola, 1-0, 1-2-3. Vjet 6708, chama o centro Recife 12685 e alterna 125.45. 0, via Peruísque 58, decola da 17, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1.9.35, torre 1.8.6, código transponder 5012. 25.45 2685 2545. Mateu 3603, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, identificado Mari, pode voar com 250 nós, senhor. E a descida até o 60, confirme. Velocidade é critério, o número 1, desça para o nível 050. 050-250 na esquerda, então, 3603, obrigado, senhor. Autorizado Galeão, flight level 360, via Upper Zulu 10, crack, via Avignon, Eco Victor, November, Oscar Lima, Tokin, until destination. After takeoff, maintain runway heading until passing 2000 feet, then right turn, dial, and blast transition. Score code 5552, approach control 119.35. Tá 118.60. Ok, we are clear to Galeão, flight level 360, Upper Zulu 14, Krat, ignore Tokin destination. After takeoff, maintain heading to 2000 feet, dial blast. Transponder 5553, departure control 119.35, tower 1186. Transponder code 5552. Ok, 5552, thank you. Call me ready for taxi to push back. Fire back. T73 decola 03, controle 19.935. 19.35, 273, obrigado. Controle, boa noite, Gol 273, decolando 5. Boa noite, Gol 1273, contato radar, saída Gol e suba nível 360. Saída do Gol e suba 360. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1884, informação Zulu. Gol 1884, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060 e reduza para 250 nós. Gol 1884, chegada Mari, 0620 e autorizado, já está mantendo 250 nós. Gol 1613, autorização Brasil, nível 400. frente, aguarde autorização. Guarda, você nem previsto? Olho fito, informação Zulu. Já recebeu informação, já escutou a informação? Já tem informação. Ok. Autorizado o táxi, não foi um problema? Quem sente? Liga o táxi, chame para ingresso no 7. Romeu 3, autorizado Brasília, nível 360, via Pesolô 7. Saída Gole, transição ao Fito. Controle 19 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponder 5562. 360 Brasília, Pesolô 17, aerolínea, Gole ao Fito, canal prefeito, controle 262. 5562 é o transponder. Afirmativo, chame para pressionar. Autorizado, chame alinhado, pronto para decolagem no 7. Autorizado 2000 pés, ajuste no 012, informe do localizador. Reportarei no localizador, 2000 pés autorizado, obrigado, 3603. No 273, chame Centro Recife, 1288, alterna 133-25. 288-3325, obrigado, 273, boa noite. Voo no 884, prossiga via chegada mar para 2000 pés, ajuste no 012, irá seguir um tráfego da TAM, Airbus 320, que está 9 milhas à sua frente. Voo no 884, descendo para 2000 pés, 1012, confirme liberado das restrições de TAP. Afirmativo, informe no localizador, está autorizado o final ILS 101. Afirmativo, Gol 1884, autorizado até 2000 pés, liberado da restrição no 050 na vertical de Itapo, reportará estabilizado no procedimento localizador cabeceira 10. Autorizado decolar, vento 170 graus, 59 graus. isso aí, com boa noite a todos, vou ficar back off. Papa Romeo Golf, Quebec Golf, contato radar, suba para o nível 370, saída Puca. 370 na Puca, Golf, Quebec Golf. Três atingiu 2000, está descendo a redução de velocidade, 5 milhas para a dona, senhor. É, aqui está 3603, informe no localizador. Reportarei. Gol no 884, reduza para 1709. Gol no 884, está iniciando a redução, senhor. 884. Campinas, we have 103 on board, endurance is 3 hours and 50 minutes.